Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar tem o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a radiodramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias. Encantada com o rádio, depois de uma longa conversa com o avô, Laura agora não quer mais saber da TV, do iPod ou do computador. Até seu blog ficou alguns dias sem atualização. Por esses dias, ela só quer saber do radinho de pilha que achou no meio das bugigangas do seu Giuseppe. Nele, ela ouve música, jogo de futebol com o avô e noticiários. E foi justamente ouvindo um jornal pela manhã que descobriu um tal de César Lattes. Muito bom dia para você que está acordando. Confira a hora certa, agora pontualmente 6 da manhã. Antes de começar nosso giro de notícias, vamos aos acontecimentos que marcaram o dia 11 de julho. Em 1836, nasceu o compositor Carlos Gomes. E em 1902, o historiador Sérgio Buarque de Holanda. No ano de 1924, nascia o físico César Lattes, o grande cientista brasileiro que ganhou, mas não levou o Nobel. Nossa, que história maluca! Lattes ganhou, mas não levou? Uma partícula chamada Meson Pi, que abriu uma nova fronteira no estudo das partículas. Em 1947, o homem quebrava pela primeira vez a barreira do som e em 1982, a seleção de futebol da Itália faturava o seu terceiro campeonato mundial. Com a partícula, ou melhor, com a pulga atrás da orelha, Laura pega sua bicicleta e corre para a escola para perguntar ao seu professor de física o que era o tal do Meson Pi. Bom dia, Dona Beth. Será que o professor Ricardo vem hoje? Oi, Laura. Deixa eu ver o horário dele aqui. Deixa eu ver. Ricardo... Não, Laura. Hoje ele só tem aula aqui à noite. Ai, que droga! Pelo jeito você tirou nota baixa na prova, né? Não, eu só queria tirar uma dúvida sobre o Meson Pi, é uma partícula, sabe? Bom, eu vou na biblioteca ver se eu descubro. Tchau, Dona Beth. Obrigada. Tchau, Laura. Ei, não sai correndo pelo pátio. Essa menina, viu? Deixa eu ver. Biologia, estante 2. Literatura, estante 5 e 6. Física, 8. Isso, agora vamos ver. Grandes físicos e suas descobertas. É isso, deve estar aqui. César Lattes, cadê? Achei! Cesare Mansueto Giulio Lattes. Mais conhecido como César Lattes. Era filho de imigrantes italianos. Curioso, que nem o vovô. Formou-se em física e pesquisava as partículas elementares. Já tá começando a complicar. Conseguiu registrar a existência de uma partícula chamada Meson Pi a partir de um experimento realizado no Monte Chacaltaya, nos Andes bolivianos. Nossa, Bolívia? Uau, minha imaginação tá ficando cada vez melhor. O vovô adoraria viajar comigo, ele sempre quis conhecer a Bolívia. Pois então vou com você, querida. Também sempre quis saber dessa história do Nobel do Lattes. Que legal que você tá aqui, vovô. Bem, é você que tá imaginando. Ah, o Marquinho também vem. Marquinho? Cadê ele? Aqui atrás, apertado com esse monte de mala. Bem feito. Tomara que essa geringonça chegue logo. Não aguento mais essa buraqueira. Nossa, mas eu não sabia que fazia tanto frio na Bolívia, vovô. É por causa da altitude, querida. Nós estamos nos Andes, a mais de 5 mil metros do nível do mar. Olha lá, tem até neve no alto daquela montanha. Mas por que esse Lattes foi se enfiar num lugar desse? Isso nós teremos que perguntar pra ele. estação de autobús del Monte Chacataia. É aqui que a gente desce. Que frio! Bem, estamos no lugar certo. Olha só a placa do Laboratório de Física Cósmica. Vamos entrar? Alô? Tem alguém aqui? Ô, de casa! Marquinho, como sempre intrometido, foi entrando pelo corredor. Mais rápido do que foi, voltou. É bom você correr, Marquinho. Socorro! Gaúcho, junto! São amigos? Por favor, desculpem aqui o meu gaúcho. É que como todo bom perdigueiro, ele não pode ver nada diferente que fica com vontade de caçar. Olha, e dessa vez quase que ele conseguiu mesmo, hein? Mas vamos entrando, vamos entrando. Sei que você quer saber a respeito das partículas, não é, Laura? Isso mesmo. Nossa, você é mais novo do que eu pensava. É que você está me conhecendo no início da minha carreira como cientista, Horas. Ah, esse aqui é meu vô, Giuseppe. Ele quer saber sobre o Nobel. Ah, muito bem, seu Giuseppe. Muito prazer. Olha só que coincidência. Meu pai também se chamava Giuseppe. É um prazer conhecê-lo, professor César. E esse aqui é o Marquinho. Bom, ele não quer saber nada, não. Só veio mesmo porque não consegue desgrudar de mim. É como o seu gaúcho aí. Tá certo, mas muito bem. Vamos falar um pouco de partículas, então. Deixa só eu desligar o meu toca-discos aqui. Essa música é ótima. Isso aqui tá mais pra um museu do que pra um laboratório. Fica quieto, Marquinho, porque a gente tá em outra época. Como assim? Por favor, sentem-se. Aqui tem um café bem quente pra aquecê-los. Imagino que devam estar com frio. Podem se servir. Obrigada. Bem, então vamos às partículas. Vocês sabem que tudo que existe é formado por essas partículas. Eu sei. Psiu, Marquinho, deixa o César falar. Bom, essa história toda começou lá na Grécia, com o Demócrito e sua teoria atomista, 400 anos antes de Cristo. Mais um daqueles filósofos gregos. Isso mesmo. Bom, para ele, tudo era constituído de átomos, ou seja, da menor parte da matéria. O nome átomo significa indivisível, não é, professor César? Isso mesmo, seu Giuseppe. Indivisível, o que, portanto, confirma o que ele pensava, pois era uma partícula que não poderia ser dividida em partes menores. Mas hoje em dia a gente já sabe que pode ser dividida. Exatamente. Foi um cientista chamado Thomson que, em 1897, descobriu o elétron, uma minúscula partícula de carga elétrica negativa, que, para ele, estaria incrustada em uma espécie de caroço duro positivo do átomo. Ou seja, ele conseguiu descobrir a existência de partículas ainda menores que o átomo, o que chamamos hoje de partículas elementares. E esse tal de Meson P que a Laura falou, é uma dessas partículas? É, mas a questão é mais complicada. Vocês já ouviram falar do núcleo do átomo, que tem os prótons e os nêutrons, não é? Pois então, tem uma coisa que não fazia muito sentido. Pra mim, nada disso faz sentido. Não é só pra você, Marquinho. Essa história realmente está complicada. Como diz a Laura, tá difícil, viu? Mas nada que não se resolva. Para entender a história do Meson P e das partículas, não perca o que o professor César Lattes tem a dizer no nosso próximo episódio. Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela. Você acabou de ouvir mais um episódio de Verdades Inventadas, radiodramaturgia produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, com apoio da Rádio UFSCar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAI UFSCar. Roteiro, Maitê Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão, Adilson de Oliveira e Mariana Petzo. Produção, Mário Righetti. Desenho de som e edição, Daniel Roviriego. Direção, Maitê Bertolini e Mário Righetti. Larissa Cardoso é a Laura, Matheus Chiarati é o Marquinho, Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog viagensdalaura.wordpress.com. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto.